anda da volta se és tu que estás confuso. Tu pões mó barulho para ver se estás desse casulo. Precisas de alguém? Eu não quero saber se estás bem. Para ti sou fantasma, para mim não és ninguém. Não tenho stress na zona, tranquilo. Quando faço a ronda o meu estatuto conquistei-o sem ser boca de cona. Agora vens tu ao meu lado, nem foste chamado. Ficaste chateado, tu te puseram de lado. Isso para mim vale zero à esquerda. E antes que haja merda, segue o meu conselho e fica na caverna. Eu nem vou levar a mal se desapareces da minha vista. Se continuares no ativo, vou acabar com a tua vida. Vê estas palavras com balas no cartucho. E a tua atitude vai decidir se lhes vou dar uso. Pensa, meu puto, se tu queres ter tudo, vais calar essa boca dando valor ao meu discurso. Tens anos de falar, boy. Pura que é pancada, é tipo tapa na cara. Nem sei qual sua intenção, colando com a rapa. Boca aberta, língua solta, fuxiqueiro, futriqueiro. Cê tá mais sujo na roda que porco em chiqueiro. Sua máscara caiu, discurso contraditório. Chulo, vulgar, conheço bem o seu jogo. Sou seu pesadelo enquanto sonha com reinado, cretino. Semelhança do diabo. De você quero distância, tô firme no que acredito. Me apegando no que está por vir, não no que fez comigo. Rasteira serve pra encorajar, renovar as forças. Traição é mato, tá perdido, né seu mosca? Tiro de letra, sua conduta não convence. Cê não passa de piada e quer ser vossa excelência. Rei da comediagem, um palhaço perfeito. Giovanni, Funk ID, extraídos do gueto.